Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor. Vamos fazer a nossa devocional, nossa inspiração para uma devoção no capítulo 6 de Jó. Jó, capítulo 6. É bom lembrar que os outros cinco capítulos já estão no blog. Então você pode encontrar no blog esses capítulos. Bem, depois de ele fazer as ponderações até aqui, nós temos três situações, basicamente. Satanás pedindo a Deus para provar a Jó, dizendo que ele só era fiel e íntegro, porque recebia bênçãos. Depois que a tragédia se estabeleceu, Jó, num primeiro momento, mantém a sua fidelidade e a declaração de que não importa qual é a situação, mas ele permanecia fiel. Até que o lamento foi tão grande que ele pediu para. Disse que era melhor não nascer e disse que era melhor morrer por causa da grande tribulação. E num terceiro aspecto, nós temos Elifaz, um primeiro amigo de Jó, que aparece e faz as primeiras ponderações de causa e efeito, levando à conclusão de que se alguma coisa está acontecendo na vida de Jó, é por causa de algum motivo. Ele diz assim, no capítulo 5, já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida para o teu próprio bem. Nós vamos ver ao longo de toda a narrativa do livro de Jó esse dilema que os amigos de Jó vão apresentar a ele. No capítulo 6, é muito interessante, porque Jó continua apresentando uma dor incrível, uma lástima diante da calamidade, do sofrimento, diante da dor que ele está passando. E em resposta a Elifaz ponderar: será que o sofrimento que eu estou passando é só por faltar com o temor a Deus ou não? Aqui ele introduz essa questão que vai ser norteadora para todo o livro de Jó. Muito bem, vamos estar atentos, porque Jó justifica a sua dor e lamentação, e na verdade o capítulo quer trabalhar com a sensibilidade de quem está passando por uma dor, uma lamentação. O capítulo fala de uma sensibilidade, de uma solidariedade, e isso é fundamental, porque milhares de pessoas buscar uma vida íntegra, íntegra. Não podemos dizer que essas pessoas tiveram retidão em tudo, elas não são impecáveis, mas elas mantiveram uma vida íntegra. Ou seja, obedeceram seus pais, depois de obedecer seus pais, estudaram com afinco, Depois de estudar e se preparar para a sua profissão, quer seja uma profissão técnica ou acadêmica, e depois foram trabalhar e trabalharam durante a sua vida, estão trabalhando ainda durante a sua vida, e mesmo diante disso, atravessam uma calamidade. E a grande pergunta que eu faço ao capítulo, tomo a liberdade de fazer essa pergunta, e você pode fazer comigo, por que estava acontecendo isso na vida de alguém impecável, de alguém, perdão, não impecável, mas alguém íntegro, alguém justo? Não seria automático que alguém íntegro e justo tivesse uma vida sem dor, sem lamento, sem transtornos, sem calamidades? E nós vamos ver que, em regra, eu repito, em regra, é isso que acontece. Você plantou uma determinada fruta e vai colher dessa fruta. Mas há situações, como no caso do livro de Jó, onde algumas pessoas buscaram viver a retidão, a integridade, e mesmo assim Deus permitiu, Deus não fez isso, mas Deus permitiu que a calamidade acontecesse na vida de Jó, para que depois ele pudesse, como diz a canção do pastor Ademar de Campos, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Em algumas traduções, agora os meus olhos te veem. Vejamos então o capítulo 6 de Jó e lembrem que os outros cinco capítulos estão no blog Logos 7, tudo junto, ponto blogspot.com. Vamos lá. Capítulo 6 diz assim, no primeiro e segundo versículo: diante de tudo que ouviu, Jó pondera: ah, se pudessem pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Aqui já está dito. Seria suficiente só esses dois versículos. Se vocês pudessem pesar a tribulação que eu estou passando, colocar na balança essa calamidade toda, a análise de vocês não seria tão rasa. E vocês seriam cheios de sensibilidade e solidariedade, duas palavras importantes para entender o capítulo 6. Queridos, Jó ponderou, a ele faz, que deveria olhar com mais atenção e sensibilidade para os dois lados do problema. Tentar por um momento olhar a situação pela perspectiva de quem sofre. Atenção, irmãos, olhe as questões sobre o ponto de vista de quem está sofrendo. É só assim que você vai amar o próximo. Coloque-se no lugar de Jó, assim como ele faz, foi convidado, ainda que conceitualmente. E ainda que ele mantivesse uma postura correta de causa e efeito, ela é correta para grande parte da humanidade, mas há situações como dos profetas no Antigo Testamento, como de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador e Senhor, como os apóstolos, é necessário olhar conceitualmente para a causa e efeito, mas com sensibilidade, com solidariedade diante de um sofrimento que eles estão passando por manter-se fiéis à verdade. Queridos, é preciso olhar a situação pela perspectiva de quem sofre. É preciso se colocar no lugar de Jó, conceitualmente. Ele faz, não percebe que o peso da aflição sobre os ombros do amigo, sofrido, confuso, e que a impaciência e a irritação de Jó, que pediu para não nascer na hora do grande drama, pediu para morrer, é mais que compreender, é mais que compreensível perdoar. É necessário ter uma postura perdoável diante da dor de Jó, e é necessário ter uma postura compreensível e sensível à dor daqueles que estão sofrendo. Jó vive aquelas fases de tribulação, quando a vida parece como uma comida insípida, sem sal, sem gosto, e a morte se apresenta como a saída desejável. Há quantos eu atendi no ministério pastoral que diziam no gabinete: eu não tenho mais vontade de viver, não tenho mais gosto em viver, a única coisa que eu espero é morrer. Essa parece ser a saída desejável, ainda que de fato não seja, irmãos. Isso acontece muito quando a gente perde alguém querido ou não faz por merecer uma reprovação no estudo ou no trabalho, é demitido injustamente ou qualquer outra situação lamentável. Só esse versículo 1 e 2, esses versículos 1 e 2 seriam suficientes, mas eu vou ler toda a argumentação de Jó, que é um grande lamento. Versículo 3: na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes. O que que é veemente? Quando ele pediu para não nascer, quando ele pediu para morrer. Porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm, os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se? Pergunta Jó. Ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Ah, diz Jó, recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Aqui ele está falando da vida dele. Me recuso a viver assim, um tipo de vida sem sabor, uma vida repugnante. Eu me recuso. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que eu anseio. O que que ele ansiava? Ou não ter nascido, ou ser recolhido por Deus. Versículo 9. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isso ainda me traria alguma consolação. Por quê, irmãos? Porque na compreensão hebraica, quando você morre, você vai para os braços do Senhor. Então, isso me traria alguma consolação. Eu iria para os braços do Criador. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Yahvé. Olha só a verdade da vida dele. Está sentindo uma dor implacável, mas jamais se distanciou da palavra do Santíssimo, do Senhor. Que esperanças por manter se já não tenho mais forças, por me manter, se já não tenho mais forças? Não consigo ver o meu futuro. Como agir com paciência? Irmãos, quantos de vocês, quantos de nós já viveram essa situação de olhar para o futuro e dizer: eu não consigo olhar para frente e enxergar o meu futuro? Como eu posso ter paciência? Como agir com paciência? Porventura, não tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne, perdão, porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaíram? Ele tinha perdido tudo, né? Então, em prosa aqui, um pouco de prosa, um pouco de verso, mas mais em prosa, aqui falando do ponto de vista idiomático. Versículo 14: um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade dos seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. Fantástico! Fantástico! Ele diz que as forças se esvaíram, mas ele pede solidariedade, não só a ele. Ele pede solidariedade para ele e para todos que se afastaram do temor do Todo-Poderoso. Se você se afastou do temor do Senhor, que o Senhor venha com solidariedade sobre a tua vida, com sensibilidade, e que o Senhor coloque na tua frente pessoas solidárias, solidárias e sensíveis. Versículo 15. No entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam. Ah, quando o degelo os torna turvos, arrastando consigo a neve que os faz encher, mas que cessam de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus próprios leitos. Ele deita e rola, como nós dizemos em português, um ditado popular, ele deita e rola para falar da sua dor. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. Olha só, é um tratado literário absolutamente fantástico. Eles buscam água, as caravanas de Temá contemplam com esperança os mercadores de Shevá ou Sabá. Sentem-se envergonhados por terem depositado confiança e, ao chegar ali, se depararam com a frustração. Trata-se de um homem frustrado. Para mim, haveis-vos tornado assim. Quanto mais me vedes assustado e com medo, tanto mais ficais apavorados. Ora, não era para vocês ficarem apavorados. Vocês que ficaram 7 dias sem falar comigo, não é para se tornar apavorado. Quanto mais me vedes assustado, é para que vocês tenham sensibilidade. Não é para ficar apavorado, é para ter uma postura, uma atitude de compreensão, uma atitude solidária, eu sou obrigado a repetir. É para ficar com uma postura de complacência com a dor do outro. Porventura, diz Jó, já vos pedi, dar-me-ei algo bom para animar-me, fazei uma oferta de vossos bens, que é lindo, né? Também. Ele não pediu nada. Ele não pediu os bens dos amigos para reerguer a sua vida. Ele não pediu nada para que pudesse animá-lo. Ele continua, de modo latente, ele continua confiando que o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vem ao seu encontro. E isso vai ser falado mais lá no final do livro. Ou ainda, livrai-me das mãos do adversário, pergunta ele. Resgatai-me das garras de quem me oprime. Quem está sofrendo, sofrendo muito, muitas vezes fica em silêncio ou choroso e nem pede para você livrá-lo das mãos do adversário, de resgatar você das garras daquele que oprime. Versículo 24: mostrai-me, dai-me o saber, e eu me calarei. Ministrar-me-ei e dai-me o saber, e eu me calarei. Tragam para mim uma palavra de esclarecimento, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e eu me calo. Mostrai-me onde eu cometi erro e pecado. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras. Ah, que nós tenhamos entre os irmãos da fé pessoas que tragam palavras justas e orientadoras. Mas o que quereis demonstrar com o vosso argumento? Pergunta ele. Irmãos, eu tenho percebido ao longo de 40 anos de vida cristã que na hora do grande sofrimento as pessoas já querem buscar uma causa, querem buscar uma razão. E geralmente a razão é, foi o pecado. Foi o pecado dessa pessoa que o levou. Sim, às vezes foi sim. E a consequência é a dor, o afastamento de Deus, o sofrimento. Mas nem sempre é assim. Nem sempre foi a dor oriunda do pecado, nem foi o afastamento de Deus, não. E nós todos precisamos trazer para as pessoas palavras justas, palavras orientadoras. Eu rogo a Deus agora que o Senhor libere sobre a igreja, no mundo inteiro, palavras orientadoras. E ele completa a pergunta dizendo, mas o que quereis demonstrar com o vosso argumento? Que a causa, eu já estou aqui argumentando, que a causa do meu sofrimento é me afastar de Deus? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo de não querer nascer, de querer morrer? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Ora, aquele que está sofrendo, aquele que está choroso, não precisa que você venha demonstrar a sua reprovação. Não precisa que você venha tentar calar o seu desabafo. Ele não precisa, ela não precisa que você venha tratar como vento as palavras dessa pessoa desesperada. Você precisa trazer palavras orientadoras, palavras orientadoras. Seríeis capazes, versículo 27, seríeis capazes de sortear um órfão ou desamparado, e de tirar proveito de um amigo fragilizado, vendendo por uma bagatela. Irmãos, olha só como ele intensifica isso. Olha como Jó intensifica. Pegue um órfão, pegue um desamparado, você vai tirar proveito da sua orfandade, da sua fragilidade, e vai vender essa pessoa por uma bagatela, ou seja, vai deletar essa pessoa, vai colocar de escanteio essa pessoa, vai julgar e condenar essa pessoa, esse órfão, esse desamparado, essa orfandade aqui não diz respeito só ao órfão de pai e mãe, mas o sentimento de orfandade. Eu me sinto sozinho, eu sinto a solidão, eu sinto o desamparo. E o que vocês têm para me trazer? Vocês vão trazer o proveito de um amigo fragilizado? Vocês vão tentar tirar proveito de um amigo fragilizado e vão colocá-lo de lado? Agora, pois, olhai nos meus olhos. Versículo 28. Pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai de entendimento, Jó ainda ministra. Mudai de entendimento sobre mim. Rogo-vos, não sejais injustos, aumentando mais a minha dor, aumentando mais o meu sentimento de orfandade, aumentando mais a minha fragilidade. Mudem de entendimento sobre mim. Rogo-vos, não sejais injustos. Ah, o fulano está passando isso por esse motivo. Mudem de entendimento. Porque Jesus não pecou, mas ele foi na cruz do Calvário para carregar o meu pecado e o seu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. Mudem de entendimento. Há algumas situações que Deus permite acontecer para que o bem maior se estabeleça. Mudem de entendimento, irmãos e irmãs. Jó pede aqui: mudai de entendimento sobre mim. Rogo-vos, não sejais injustos. Já estou sofrendo, não preciso da vossa injustiça. Sim, mudai. Porquanto nada devo, e meu pleito é justo. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm um pleito justo, e eles não foram injustos, não. Como eu disse no início, foram obedientes aos seus pais, estudaram, trabalharam, estão durante toda a sua vida buscando a justiça, a retidão. Não seja injusto quando você olhar essa pessoa sofrendo. Porquanto nada devo e meu pleito é justo. Que coisa linda. Nada devo. A maldade no meu falar, pergunta Jó, será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? E é claro que não. É claro que não. O livro de Jó vai mostrar isso. Sim, vai aprofundar a relação dele com Deus. Vai aprofundar. Mas não saiu da boca dele a injustiça. Não saiu da vida dele a retidão e a integridade. Eu ministro esse texto como uma oração, desejando que você traga para as pessoas uma palavra de sabedoria, uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, uma palavra de sensibilidade, uma postura de solidariedade para com as pessoas. Se não cometer um erro, traga o Senhor através de ti essa palavra. E se cometeram, porque a Bíblia diz que todos pecaram, traga ao Senhor também, através de você, essa palavra de carinho e de solidariedade. Que Deus nos abençoe e que nós nos preparemos para Jó, capítulo 7. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão preciosa, a consolação do Divino Espírito de Deus, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.